terminamos faz um tempo. Feliz sentimento, sua despedida. Suave sem ressentimentos. Hoje tô curtindo o lado bom da vida. Sei que é coisa de momento. Se pá, deu só a hora te mostrar a saída. Ou você achou que nós dois tem volta? Só porque te fiz gozar na recaída. Sabe o que eu falo pra você? Vai se fuder. Eu já tô com outra. Não se apega, vida é louca. Sabe o que eu falo pra você? Vai se fuder. Eu já tô com outra. Faz um tempo, feliz sentimento, sua despedida. Suave sem ressentimentos. Hoje tô curtindo o lado bom da vida. Sei que é coisa de momento. Se pá, deu só a hora te mostrar a saída. Ou você achou que nós dois tem volta? Só porque te fiz gozar na recaída.